Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. O nosso amigo Canajé Vilhena postou no Facebook dias atrás e causou essa pauta com esse seu post. De acordo com o Ministério da Saúde, todos os anos cerca de 4.700 crianças morrem e 125 mil são hospitalizadas vítimas de acidentes no Brasil. Essas lesões ocorrem devido à falta de cultura de prevenção, informação, cuidados do dia a dia, ausência de ambientes adequados à criança e leis específicas. Segundo a Associação Criança Segura, parte considerável dos acidentes ocorrem durante brincadeiras e jogos, por isso é extremamente importante manter uma certa vigilância sobre as brincadeiras das crianças. E você sabe que o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia aqui do Rio de Janeiro, foi em campo, aliás, não é mais de agronomia, né? Foi em campo. Não é mais de arquitetura. É mais de arquitetura e menos de agronomia. Foi a campo para mim, para ver como é que está o estado desses aparelhos, né? Que estão aí para o lazer das crianças, lazer das famílias, e acabam se transformando em armadilhas para as famílias inteiras. E para isso nós convidamos aqui dois representantes do Corpo de Bombeiro Militar aqui do Rio de Janeiro, Tenente Coronel Rafael Gonçalves da Silva, que é diretor da Diretoria de Diversões Públicas do Corpo de Bombeiros, e o Tenente Coronel Paulo Rogério Escarani, que é subdiretor da Diretoria de Diversões Públicas do Corpo de Bombeiros. Além deles, também estão presentes aqui o Jacques Xerique, que é segundo vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui do Rio, o CREA, e o Canajé Vilhena, que acabou sugerindo essa pauta para a gente, que é urbanista, já esteve conosco aqui, ex-presidente do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Estado. E eu gostaria de abrir esse programa, como nós já sabemos da situação precária, eu gostaria de abrir com os bombeiros, até porque eles mandaram uma tropa. Você viu que cada um tem um aqui e eles vieram com dois logo numa vez, que é para se defender. Vamos abrir então com o Rafael, que é o tenente-coronel, diretor da Diretoria de Diversões Públicas. Bom dia. Bom dia, Luiz. Só para... Corrigir aí, né? Fazer uma retificação aí. Eu não sou o diretor, não. Não? Tá? Não. O diretor é o nosso coronel Lessa. Certo. Né? Eu sou o chefe da sessão de análise e o Scarani é o nosso subdiretor da Diretoria. Ah, tá certo. Ele que é o subdiretor. Justamente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu acho que isso aí deveria ser feito mais vezes, não só com esse assunto, né? Mas com assuntos do cotidiano, porque segurança é sempre importante. Claro. Né? E eu estou aí à disposição para tirar dúvida de... Tá certo. Então, vou passar a palavra aqui para o Paulo Rogério Scarani, para saber desses equipamentos, qual é... A gente vê muito, né? Inclusive o caso da Boate Kiss trouxe de uma forma muito trágica a questão da segurança em ambientes de lazer, em ambientes fechados e mesmo esses ambientes abertos, como a gente vê o caso dos parques de diversões, e cujo público, ao contrário das boates, é um público predominantemente infantil. Nós podemos garantir aos pais que eles têm segurança com os filhos deles nos parques de diversões na cidade e no estado do Rio de Janeiro? Primeiramente, bom dia. Hoje, o Corpo de Bombeiros, depois do acidente da Boate Kiss, nós fizemos uma clareza de informações sobre as boates que estão regularizadas no Rio. O nosso site tem lá. Todas as que o bombeiro regularmente faz vistoria, as que estão identificadas, estão com lotação, com a placa de lotação, as que estão habilitadas, certificadas para utilização do público ali com a segurança adequada. Lógico, acidente pode ocorrer, mas nesses locais com certeza não vai ter uma consequência tão grave quanto da Boate Kiss. A população, ela tem que se informar sobre esses locais, e os que não estiverem lá, fazer assim a denúncia para que se possa ter essas condições de serviços aí. Gostaria só de salientar um detalhe. Nós tivemos há 2 anos atrás, por coincidência ou não, né? Foi no início de setembro, né, Toxeri? Isso. Nós tivemos um acidente aqui em Vargem Grande, em um parque de diversão, né? onde tivemos algumas vítimas, eu não me relembro se foram quatro. Dois óbitos. São dois óbitos, né? Então. E aquilo ali gerou depois desse acidente, gerou um questionamento muito grande em relação à legislação, né, do estado do Rio de Janeiro, acerca dos parques de diversões. Bom, à época, nós participamos de muitos eventos, né? Nós sentamos junto com o CREA lá, fizemos bastante, um trabalho que foi bem legal, porque em dois anos aí, de dois anos para cá, nós não temos estatística nenhuma de óbito aqui no estado do Rio de Janeiro, né, com parque de diversão. Falando em parque de diversão, porque o tema, primeiro central. É esse, o central. Então, de lá para cá, o que o Corpo de Bombeiros fez, né, Luiz? Nós nos reunimos com o CREA, nosso então, na época, o Coronel Tupan, participou de um seminário no CREA, fez reuniões com os empresários da área, desse setor de parque de diversões. Dr. Xeric, lá representando o CREA, nos orientou como é que nós deveríamos cobrar a documentação, né, dos engenheiros, dos responsáveis técnicos, não só credenciados, mas também habilitados para assinar a responsabilidade, né, da manutenção, da instalação, manutenção e desmontagem daquele equipamento, né, doutor Xeric? Exatamente. Então, e isso aí foi um ganho muito grande, não só para o Corpo de Bombeiros, não só para o CREA, com o Corpo de Bombeiros, mas também para a população fluminense, né? E o que mais importante, o que mais foi legal nesse nosso encontro com o CREA, nessa pesquisa, que o Corpo de Bombeiros, através do nosso secretário, resolveu fazer o quê? Descentralizar o serviço de fiscalização. Ou seja, pulverizar o serviço de fiscalização no Estado para o bombeiro ser participativo do parque. Por quê? Porque antigamente era o seguinte, o cara vinha, montava um processo, como rege a resolução, né? Dava entrada na diretoria de diversões públicas, nós centralizávamos esse processo e mandávamos a vistoria ao local dos parques. Só que o nosso estado é enorme, né? E também outra coisa que acontece são os parques clandestinos. Aqueles parques que funcionam normalmente, tem a manutenção, tem o seu engenheiro, aqueles clandestinos que nós acreditamos que tragam, que trazem os grandes problemas. Então hoje o solicitante ele vai direto no quartel da área, por exemplo, Porciúncula. Tá tendo uma até nesse final de semana vai ter um rodeio lá, vai ter um parque de diversões. Então o solicitante, ao invés de vir aqui no Rio de Janeiro, ele faz a solicitação juntamente ao quartel da área, que é o mais lógico, né? É o mais lógico. Tá, o que acontece, para isso nós habilitamos todos os nossos oficiais, tá, das sessões de serviço interno. Nós fizemos um seminário interno nosso, onde nós tivemos aulas sobre a parte a parte técnica, né, a nossa parte, e também orientamos aquilo que foi passado pelo CREA para a gente, inclusive encontra-se no nosso site. Legal, tá? Já que nós vamos falar do site daqui a pouquinho, eu quero até o endereço desse site aí, mas já que nós estamos, você citou tantas vezes o CREA, eu vou provocar o Jacques Xeric, que é nosso parceiro aqui do Tema Livre, porque muitas vezes, como o coronel falou aqui, nós temos situações não só da regulamentação, da orientação, mas de quem manuseia esse equipamento, quem é. Muitas vezes a gente tem pessoas que não estão habilitadas, e principalmente nesse interior aí do estado, que é o lugar onde você tem uma mão de obra mais ociosa e disponível para qualquer, pau para toda obra, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto, Xeric. Na verdade, Luiz, os parques sofreram uma fiscalização muito intensa, né, por parte de todos os órgãos, e o Corpo de Bombeiro tem sido a principal porta de controle de toda essa fiscalização. As prefeituras já do Rio de Janeiro têm um grupo especialmente voltado para isso, mas nas outras prefeituras é difícil, geralmente é secretaria municipal de alguma coisa lá que se encarrega disso. Então, o que você está colocando é que a operação desses equipamentos é que leva o risco. Você tem toda a razão, porque o engenheiro responsável, na maioria das vezes, ele vai lá para fazer o acompanhamento da montagem. Às vezes nem vai, ele assina a autorização e não vai. Mas quando ele vai, ele assina e acompanha lá a montagem e vai embora. Ele não fica acompanhando a operação do parque durante domingo à noite, por exemplo, né? Tem até um caso engraçado. Eu estava visitando um parque domingo à noite, quando teve um acidente na Roda Gigante. Eu tive que ajudar a resgatar as pessoas da Roda Gigante para evitar mais acidentes, né? Mas esse laudo que esse engenheiro faz e deve fazer, de acordo com a nossa legislação do sistema, ele prevê acompanhamento. Ele prevê certificação e verificação da qualificação dos operadores. Você não pode chegar lá e dar um brinquedo para ser operado por uma pessoa não qualificada, por uma pessoa que não tem experiência, que não tem controle. É responsabilidade dele a operação. É responsabilidade desse engenheiro também a manutenção preventiva e corretiva desses brinquedos. Então é um equívoco muito grande que o engenheiro ele autoriza o funcionamento do parque. Não, ele não autoriza o funcionamento do parque. Ele autoriza a montagem, a operação, a manutenção e a desmontagem do parque. Ah, ele tem que ficar no parque? Não sei. Ele tem que fazer o trabalho dele. Né? Nós desenvolvemos, de acordo com a norma da ABNT, o que a gente chama de laudo circunstanciado. Esse laudo circunstanciado, ele previa todas essas etapas, montagem, manutenção, operação, desmontagem. Então, não é como no passado a gente tinha, que o engenheiro dava um laudo à distância e depois acontecia esses acidentes todos. Por conta disso, por conta da parceria de fiscalização, principalmente Corpo de Bombeiro, Prefeitura, Defesa Civil, os 70 parques que operavam aqui no eixo do Rio de Janeiro, só 30 continuam operando. 40 parques ou pessoas que operavam brinquedos, dispositivos em shoppings, em casas de festas, deixaram de funcionar. Porque, na verdade, o risco que ocorre num parque grande é o mesmo que ocorre num brinquedo que está dentro de uma pequena casa de festa ali. E quando o Canagé citou a quantidade de acidentes com crianças e óbitos com essas crianças, a maioria das vezes é instalação de brinquedos não autorizados em casas de festas, em shoppings, onde não existia o profissional engenheiro, porque era uma instalação, vamos dizer assim, não digo ilegal, mas irregular. É quase que doméstica a coisa. Nós temos acidentes com crianças até em parque público, até em praça pública, justamente, com aqueles equipamentos para criança ali. Agora, eu queria que o Canagé entrasse nessa conversa, porque, mais como urbanista, Canagé, os parques de diversões, esses parques aos quais nós nos referimos, quando eles estão situados nas áreas nobres das cidades, eles costumam ser uma atração até turística. Eles passam a ser uma atração de fim de semana para as famílias e tudo de classe média para cima. Mas os parques mais numerosos, eles estão espalhados numa periferia urbana que não é muito focada nem pela mídia, nem pelos bombeiros ou pelas pessoas que têm que sempre estão atentas, mais sensíveis ao que acontece nas áreas nobres de qualquer espaço urbano. Eu queria que você entrasse um pouco nessa questão para abordar a segurança dentro dos parques. Bom dia. Então, como arquiteto, eu tenho que considerar essa questão do ponto de vista do sistema de controle do uso e ocupação do solo, que é de competência constitucional do município. Então, não é possível nenhuma construção, nenhuma instalação, nenhum estabelecimento que vai desenvolver uma atividade econômica sem passar pelo crivo inicial da prefeitura local. E o que se verifica é que esse sistema, que compreende a participação de órgãos da própria prefeitura e órgãos do âmbito estadual e até federal, dependendo do tipo de atividade. No caso de parques, diversões, instalações mecânicas de uma maneira geral, é claro que tem uma participação muito importante do Corpo de Bombeiros, que nunca deixou de cumprir com as suas obrigações. Mas, como arquiteto, eu posso dizer, inclusive como experiente, que eu fui diretor do CREA na década de 2000, então a gente verificava que há um espaço muito grande de controle entre o pedido de licença inicial para o alvará provisório e até o habite. Então, não adianta o CREA, o Corpo de Bombeiros, participar disso, e a própria gerência de engenharia mecânica da prefeitura, que trata também da instalação mecânica, se o departamento que dá o habite ou o alvará não estiver participando disso. Isso acontece porque, infelizmente, na definição do que seja segurança, se trata muito da segurança do ponto de vista do poder de polícia estadual. E nunca se considera, quase nunca se considera, o poder de polícia municipal, que é do âmbito administrativo, que é para controlar a segurança urbana, que é diferente da segurança pública do ponto de vista do Código Penal. Então, existe a segurança urbana, que é uma função administrativa da Prefeitura, e o que eu posso afirmar, na minha experiência como arquiteto, como diretor, ex-dirigente do Sindicato dos Arquitetos e do CREA, é que a Prefeitura ela ainda não conseguiu entender a importância do seu papel nesse controle, que é a principal instituição dentro desse sistema. Você acha que ela tem consciência desse papel? Ela tem, ou ela não percebeu o alcance disso, ou ela não tem nem consciência disso aí? Na verdade, são os agentes políticos que dirigem, certo, as prefeituras que não têm essa consciência. Não têm a consciência, né? Basta dizer que está se discutindo aqui até a possibilidade de novas normas, mas existe uma quantidade muito grande de normas que deveria ser controlada pela prefeitura e não é. Então, basta dizer que a Secretaria de Urbanismo, ela inicia o processo de licenciamento, aí tem que passar pela Secretaria de Fazenda ou de Finanças, e finalmente passa também pela verificação da engenharia mecânica da Prefeitura, e no final é preciso a concessão do habite-se para aquela instalação, quando ela não é provisória, né, definitiva. É. Eu posso até citar um caso clássico que nós presenciamos em 2001, quando houve o acidente no Parque de Águas em Vargem Grande, Water Planet. É. Nós estivemos lá e, na época, dirigia o Departamento de Engenharia do Corpo de Bombeiros o ilustre Coronel Santana, né, de grande lembrança para nós, da importância dele para esse sistema. Então, a primeira coisa que o Coronel Santana falou, estávamos lá, o CREA, a Gerência de Engenharia Mecânica e a imprensa em geral, e a primeira coisa que o Coronel Santana falou é que aquele parque não estava registrado no Corpo de Bombeiros, apesar de ter sido licenciado pela Prefeitura, mas não tinha a conclusão desse processo administrativo na Prefeitura, que o Corpo de Bombeiros fazia um laudo inicial de exigências para serem cumpridas durante a execução, e ao final da instalação deveria ser pedido o visto do Corpo de Bombeiros, que não foi pedido, né? Então, havia esse espaço entre a licença inicial e a conclusão da instalação. Isso, no meu modo de entender, é a responsabilidade da Prefeitura, porque os agentes políticos da Prefeitura, que mudam a cada 4 anos, não têm noção exata do que seja a importância da segurança urbana. A questão aí desse caso específico que você citou, e eu vou, a partir dele, criar um quadro mais geral, é de que falta, no mínimo, uma conversa entre a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros, porque se é uma exigência que o Corpo de Bombeiros intervenha nesse tipo de instalação para que ela funcione, o Corpo de Bombeiros tem que ser chamado pela Prefeitura. E outra questão é se o Corpo de Bombeiros, como ele está sabendo que está sendo instalada uma coisa como aquela, que o Water Planet é um negócio grande anunciado na televisão, se ele não toma a iniciativa de ir lá também ver se tem, né, Luiz? Entendeu? Como é que é esse negócio? Falta o diálogo e falta a iniciativa? Não, o que acontece não é falta de diálogo. Nós estamos falando de um ano de 2001, né? Nós estamos no ano de 2013, claro, evidente que isso aconteceu, isso eu lembro. Eu já era oficial nessa época, já era tenente nessa época, eu trabalhava ali perto, né? Hoje em dia, nós conversamos muito, tá? Conversamos muito, por quê? Porque o que acontece é o seguinte, e é uma cadeia de certificação. Tá. Como é que pois funciona isso? Cadeia de certificação. Cada órgão tem a sua competência dentro de uma área. Por exemplo, um parque de diversão. Tá? O Corpo dos Bombeiros, o que ele vê no parque de diversão? Ele vê a instalação dos extintores de incêndio. Tá? Ele faz lotação, o cálculo de lotação daquele público para frequentar aquele espaço. Entrada e saída. E o dimensionamento dessa área de emergência. Tá? Isso pelo nosso código. Pela resolução 278, que fala de grandes eventos, nós vemos o cenário. Então, para trabalhar com o cenário, nós temos que trabalhar não só no parque de diversão, em qualquer evento, um evento na praia, por exemplo, a gente trabalha com o cenário. Nós vamos trabalhar com gerenciamento de risco. Né? Nós vamos ver aquilo que vai ser montado e vamos tentar minimizar ao máximo o risco de acontecer alguma coisa. Veja bem, acidentes acontecem, não existe risco zero. Né? Nós estamos aqui entre profissionais, não existe risco zero. Existe aquele efeito dominó. Né? Imagina aquela brincadeira que a criança gosta de fazer, pegar o dominó, botar em pezinho assim. Vamos imaginar 5 dominós. Né? O primeiro é a legislação. O segundo é quem interpreta ela, né? É o engenheiro, é o arquiteto. O terceiro é o cara que vai executar, né? E se falhar um dessas pecinhas, Luiz, e ela cair, cai o sistema todo. O que, que nós profissionais, tanto da Corpo de Bombeiros, quanto da Prefeitura, quanto, né, do CREA, do nosso arquiteto amigo aqui, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que essa pedra não pode chegar aonde? Na perda de vidas. Entendeu? Nós temos que trabalhar. Acidentes acontecem. O próprio Dr. Xerique, né, foi fazer uma entrevista num parque no Rio de Janeiro, e no meio da entrevista dele houve um acidente sem vítimas, mas houve acidente. Felizmente. Não era porque você estava lá, não, né, Xerique, que não houve vítima. Não, porque você falou na intervenção dele, ele falou qual é a participação do engenheiro. Será que o engenheiro tem que estar lá? Eu pensei na hora de que ele estava. Então, mas é justamente a operação. Foi sem vítima porque nós interferimos lá no resgate das pessoas, então, porque poderia, com certeza, a roda gigante continuar rodando e as pessoas caírem. Justamente. E esse laudo circunstanciado do Dr. Xerique que passou para nós bombeiros, isso aí traz toda a vida do parque, toda a vida do brinquedo, qual é o tamanho que a criança pode, até que tamanho a criança pode frequentar, até o peso, enfim. O operador, ele tem que ter ciência da operação. Negócio todo parece que é uma coisa bastante complexa. À medida que quando a gente vai falando com quem cuida da segurança, começa a enquadrar o assunto e aí começa a virar uma questão, uma série de quesitos, né? Você viu que ele falou do peso? Falou do peso da criança, né? Não é só o tamanho da criança, não é só. É o peso, porque aquele equipamento ali, ele suporta até determinado número de quilos a partir daquilo ali, quem é que vai se responsabilizar? Sim. Mais importante ainda do que o peso é a vida útil dos elementos de segurança daquele equipamento. Então, o que a gente chama de manutenção preditiva. Então, você tem que trocar um eixo depois de tantas mil vezes que aquele eixo sofreu rotações. É como um carro. Como um carro, não é como um avião. Muito mais importante a manutenção de um brinquedo do que a manutenção do carro. Nós conversávamos, não foi antes de entrar aqui, nós conversávamos. Você vai num parque de diversão, às vezes está tudo iluminado, tudo bonitinho, todo pintadinho, mas quem vai dizer que aquela porca não está com uma ferrugem, que em vez dele trocar a porca, o cara foi lá e pintou a porca. Quer dizer, o engenheiro tem que ver isso. Quem tem que cuidar disso aí é o empresário que explora aquele equipamento ali. Ele tem que, mas pois o engenheiro, como o operador, tem que tomar conta. O operador, quer dizer, quem opera um instrumento, é o responsável também por ver isso no dia a dia. Olha, essa roda gigante está fazendo barulho aqui, esse negócio aqui não está legal. Tem que ver, ó, isso aqui está quebrando, toda hora está quebrando. E tem que alertar. Agora, no final da cadeia disso aí, vai cair aonde? No bombeiro, vai cair aonde? Na prefeitura, vai cair aonde? Na autoridade pública, que tem que cuidar do espaço que é público, né, Canajé? Então, eu acho que está na hora de fazer valer esse sistema que eu destaquei na inicial, né? E o nosso tenente-coronel acabou de reafirmar a importância do sistema, da cadeia que deve presidir toda essa instalação, que aparentemente é tão simples, né? Mas eu volto a afirmar que enquanto a prefeitura não tiver a consciência da importância do controle da segurança urbana, nós vamos continuar patinando e vai sobrar cada vez mais demandas para o Corpo de Bombeiros e para outras instituições, inclusive para a Defesa Civil de uma maneira geral, e até para o CREA mesmo, né? Por isso eu chamo a atenção da importância do poder local, que cada vez mais está deixando de lado a fiscalização. Basta dizer que a Secretaria de Urbanismo, que é o principal órgão no controle do uso e ocupação do solo, acabou definitivamente com a fiscalização de rua. Não existe mais fiscalização de rua, até porque qualquer tipo de instalação licenciada pela prefeitura, o engenheiro responsável assina um termo de responsabilidade, o que aparentemente tiraria a responsabilidade da fiscalização municipal. Então é preciso que se retorne também à fiscalização da prefeitura, tanto do âmbito urbanístico quanto do âmbito tributário e também da engenharia mecânica, o que infelizmente não está acontecendo. Nós não temos uma fiscalização de rua do ponto de vista da prefeitura para as instalações, para os estabelecimentos, vou colocar aqui um assunto que aparentemente não tem nada a ver, é o caso das marquises, que num determinado momento aconteceram vários acidentes, né? Então, naquela época, nós verificamos que a prefeitura, por exemplo, ela permite o funcionamento de uma atividade econômica numa edificação embargada, com risco de segurança. O que aconteceu, por exemplo, num acidente numa marquise num bar em Vila Isabel. A marquise estava interditada, mas o bar embaixo estava funcionando, na mesma edificação. Então, isto é uma responsabilidade da... É armadilha, né? A segurança urbana, que eu procuro sempre chamar a atenção, que infelizmente é um tema que é tratado como se fosse apenas a responsabilidade da Guarda Municipal para tratar dos próprios municipais. Não é isso, é muito mais do que isso, né? Vai muito além disso aí. Aliás, eu queria inserir aqui uma outra questão, porque as pessoas falam muito e atribuem muito, gostam muito de atribuir responsabilidade aos bombeiros, à prefeitura, à secretaria disso, à administração regional ali, tal e coisa. E elas, que são usuárias dos equipamentos e desses parques, elas mesmas não tomam conhecimento, elas mesmas que passam ali, principalmente nesses que eu estou dizendo que são de periferia, que as pessoas passam por ali a caminho do trabalho diariamente, vão, voltam, veem aquilo ali e sabem melhor do que qualquer bombeiro ou do que qualquer fiscal em que situação que está aquele equipamento. E, no entanto, não provocam nenhuma investigação. Até a pessoa que vai, que frequenta o parque. Pois é, como eu falei, pessoa... o parque está bonitinho. Se você chegar num brinquedo e não ver a placa que tem que ter, né, a placa do tamanho da criança, do brinquedo, enfim. Se você vê um extintor que não está recarregado, enfim, a sociedade tem que fazer a sua parte também, tem que nos ajudar. E a gente pede sempre o seguinte: passou no local, viu um parquezinho, tá montando, liga pro Disque Denúncia, denuncia, né? Que estão montando um parque em tal lugar, assim. Quer dizer, como denúncia, né? Como denúncia. Aí vamos ver se tá legal ou não. Gente, justamente, a gente vai passar essa demanda, nossos oficiais vão ao local, vão fazer a vistoria, enfim, vai notificar, se tiver que interditar, vai interditar. E a gente precisa muito da população. Né? É só ligar pro Denúncia, 25, né? Diga, qual é o número? É, 25... Sabe, Xanã? 2503-1177. Pergunta de prova. O Disque Denúncia é um telefone que... É um serviço, na verdade, que começou muito embrionário, muito pequenininho, mas ele tem tanta utilidade que... Se, não é? E sabe o que é importante, Luiz? As pessoas, às vezes, têm medo, porque a maioria desses parques, eles são montados em áreas... Carentes. Né? Em áreas carentes. Então, a pessoa pois tem medo de denunciar. Pois é, periferias, que eu digo, é isso. Né? O que a gente vai fazer? É o Disque Denúncia, ele preserva, né? Ele tem a credibilidade de preservar a identidade dessa pessoa. Então ela pode ligar, passar o endereço direitinho, que a identidade dela não vai ser revelada. É. E essa questão das áreas carentes, onde são instalados esses equipamentos, é uma questão particularmente perversa, porque as áreas carentes, elas têm poucas opções de lazer, muito menos opções do que as áreas que não são carentes. Então é fácil de você instalar um equipamento, inclusive precário, também carente, para atender uma população que já é carente, que não tem noção, não está acostumada a praticar a sua cidadania. É isso que eu queria fazer uma intervenção, Luiz, porque em algumas comunidades o parque é a única diversão daquele grupamento, daquela sociedade ali. E então aquelas pessoas que vão lá percebem as deficiências, percebem as faltas, né, de dispositivos que possam garantir a sua segurança, mas sabe que aquilo é a única alegria que eles vão ter durante aquele final de semana. Lembrando que a maioria dos parques itinerantes funcionam só no final de semana. Começa a montar na quinta-feira, opera sexta, sábado, domingo de noite acaba, segunda de manhã já vai embora, monta nos caminhões e vão embora. Eles são itinerantes, a maioria dos parques são itinerantes. O que aumenta ainda mais o risco, né, de acidente. E a clandestinidade também, né? Só concluindo, então, a nossa sociedade realmente já está acordando para uma série de coisas. Ela precisa acordar para o seu direito de segurança. Então, como o coronel disse, chegando no parque de diversões, percebe alguma irregularidade, percebe a falta de algum equipamento, não usa aquele brinquedo, se retira do brinquedo, faz uma denúncia, pega o celular, telefone, porque está protegendo a vida não só dos seus familiares, mas de toda aquela sociedade. Porque quando o engenheiro aprova aquele parque, ele faz o laudo dizendo que o parque está ok, talvez, até vamos dizer, de uma forma negligente, ele libera o parque sem ter ido lá. ou sem ter acompanhado a montagem. Uma vez eu estava fazendo uma entrevista num parque que estava começando a ser montado, e eu perguntei, cadê o engenheiro aqui para acompanhar a montagem? Ah, ele está vindo de Belo Horizonte, ainda não chegou. Eu falei, então para a montagem do parque até o engenheiro chegar. Quando ele não chegar aqui, não pode ter montagem. Ele está vindo de Belo Horizonte. É, quando ele chegar aqui, o parque já está montado, já estaria montado realmente. Aí veio, claro. veio o secretário lá de... acho que de obras lá, dizia, não, mas vai começar aqui um rodeio aqui, era no lugar aqui na Baixada Fluminense. Eu falei, eu sei, secretário, mas enquanto ele não chega, o senhor arranja um outro engenheiro registrado no CREA para ser... não tem, é ele, a gente já contra... Então, para a montagem até ele chegar. E aí, quando esse rapaz chegou, nós descobrimos, ele tinha 6 mil ARTs. O Canajé sabe muito bem o que é uma RT, é uma anotação de responsabilidade técnica, ou seja, nos últimos 4, 5 anos ele foi responsável por 6 mil parques, incrível. Montagens e desmontagem de parques. O que acontecia com esse rapaz? O parque ia ser montado, ele assinava a RT. Tinha uma caneta elétrica. Uma caneta voadora. A caneta dele é que devia estar no parque. Exato, a caneta dele voava, ele voava de uma cidade, de um estado para o outro. E ele era registrado no CREA de Minas Gerais, ele até faleceu recentemente, esse rapaz, era uma coisa absurda. Como que uma pessoa pode tomar conta de 6 mil parques claro em um período de tempo tão pequeno? Então, a sociedade tem que contribuir, tem que colaborar e informar. E o bombeiro, como foi dito aqui, o bombeiro, ele tem a sua participação no início, mas quando acontece um acidente, quem é que a população chama? É o bombeiro. Com certeza. Com certeza. Aliás, o bombeiro está aí para apagar incêndio. E Luiz, olha só, e outra coisa, esse povo mais humilde, né, que frequenta esse parque de diversão que tem, ele também tem o direito de frequentar um parque de diversão com segurança. É claro. Não é só o rico, não. Entendeu? Então a gente pede que a população, a carente mesmo, tá vendo, tá montando lá no campo de futebol lá o parque, pega o telefone e celular, se não conseguir ligar pro Disque Denúncia, liga pro 93, porra, denuncia. Tá? O corpo de bombeiro vai lá e vai tomar o procedimento. É, 193 é tem até... o direito de frequentar um parque com segurança. É, 193 é até mais fácil, né? Porque é o problema, a gente não pede para ligar para o 193, por quê? Porque o 193 é um telefone de socorro. É de socorro. Né? Então, às vezes, pode atravancar a linha, justamente. O 2253-1177 é um telefone que seria de bom vito fazer para a gente. Poder... Os caras não iam falar alguma coisa aí na hora primeiramente, que. Primeiramente, o pessoal citou aqui o Our Planet aqui. No caso de 2011, vou falar que o parque 2001. E o parque hoje, ele está dentro, já é certificado pelo Corpo de Bombeiros anualmente. Então ele está dentro do negócio, para a gente não criar um pessoal pensar que ele está irregular até hoje. Pois é, não, então eu queria um parque anos, até 12 anos. 12 anos, mas só para informar, para não deixar em aberto aqui, daqui a pouco a pessoa está malhando lá. E essa fiscalização é anual? Essa de parques são anuais. A gente tem um certificado de registro e casa de show são anuais. O parque, ele é tão complexo na análise que é o seguinte. Parque de diversões, tem esse parque normal que nós conhecemos com engenhos mecânicos, como esses parquinhos. Ele tem os parques aquáticos, que tem outra análise, que além das estruturas que hoje em dia se tem de altura, de tudo aquilo, ele tem ainda guardião de piscina, e tem outras obrigações. Parte médica também, né? Parte médica, depende da lotação. Então, ele tem outras análises. Inclusive tem muito, tá falando de casa de festa, que a gente às vezes vai na festa do dia do filho e tal, tem até a parte de arborismo, né? Que também já é prevê dentro do parque de diversões, dentro das normas da NBR. É parte de quê? Parte de arborismo, esse de árvore, que o pessoal monta em árvore, né? De cabo de aço, que o arborismo, que o pessoal atravessa. Tirolesa, esse tipo de coisa. Que isso também é... dentro, equipamento de diversão, e que a conjunção deles seriam feito um parque de diversões. E isso não é coisa de parque de diversões, isso é coisa também de praia. É um parque de diversão. Ele, na norma, é considerado um parque de diversão. Sim, eu digo, mas não se restringe à periferia, aliás, não é coisa típica de periferia, é. Área de turismo. Ah, que tem geralmente área. Na verdade, isso aí está vindo muito à tona hoje em dia. Pois né? Isso aí eu estou vendo aqui. Hoje existem pessoas que fazem essa montagem. É itinerante, como o nosso mas amigo não só aqui montagem. Falou, é itinerante. E outra coisa, cara, sabe que é importante? Operador, eu estava falando, é chegar no operador. No operador. O CREA, né? Se não me engano, são 6 meses. É isso que quer dizer. São 6 meses. A nossa legislação só permite a operação do parque com o laudo do engenheiro por seis meses. Então, quando... 6 meses, ele tem que renovar. Isso aí. Quando e lembrando que a norma, só para a gente poder, os seus ouvintes entenderem, a norma trata todos esses dispositivos mecânicos com o nome de diversões. Diversões. Até se você for numa casinha de festa e tiver lá uma piscina de bolinhas, você sabe que aquilo é uma diversão. E acontecem acidentes. Acontece. Olha só, nós tivemos um acidente no sul do Brasil, só deve lembrar disso, de um tobogã inflável, que deu uma carga vento enorme, e esse tobogã ele voou, né, e matou uma criança. Hoje, quando eu pego uma festa junina dessa na rua, que eu vou analisar um problema, eu peço a RT do jeito responsável, que tá, pô, mas eu vou me responsabilizar por um tobogã inflável? Malandro, você tem que estalhar o brinquedo. É, porque é a forma que ele entende. Você tem que estalhar o brinquedo. Existe, né, a norma, a 623, que fala sobre a carga-vento. Quer dizer, nós somos profissionais, a gente tem que cobrar. Né? O poder público tem que cobrar. E esse cara, como produtor de evento, ele tem que contratar um responsável técnico para fazer. Agora, os caras não iam falar o negócio do operador, ia chegar lá no operador, não é isso? Operador. É que está falando do operador, a pessoa que está ali, o primeiro, que está operando o brinquedo. Inclusive, essas de aborígenes, o cara tem que ter uma certa consciência, porque tem que estar amarrado, tem que estar tudo, a criança e tal. Então, a importância desses parques se contratar de pessoas que realmente... Capacitadas para... Qualificadas para a utilização disso. Que também, diz as normas, aquela altura mínima, altura máxima. Agora, isso aí me levou a outra questão aqui, que é equipamentos como, por exemplo, esse tobogã inflável, escorrega inflável, esses brinquedos infláveis, você compra isso no comércio, aí você compra na Casa de Vídeo, você compra na loja americana, nesses lugares. Entendeu? Quem é que vai controlar isso? Mas para uso doméstico. Não pois é, doméstico para uso comercial. Diferença. É diferença para uso comercial. Na hora que você, por exemplo, eu fui um outro dia com o meu netinho numa festa, tinha um mini cabum, que era aquele com quatro cadeirinhas. Existe subia. Mini cabum? Aí é. Mini cabum. Mini cabum. Ele subia lá 2-3 metros e aí eu cheguei lá na festa e falei para a dona da festa: olha, enquanto eu estiver aqui, a senhora não funciona com esse negócio. Quando eu for embora, a senhora funciona, porque se eu tiver aqui e a senhora funcionar, você é obrigado a interditar a sua festa toda. Aí ela falou, por quê? Eu falei, não, porque isso aqui está irregular, o cinto de segurança, não tem barra de proteção, as crianças de 2 anos andando, meu netinho queria andar. Isso cara. Era uma festa particular. Era uma festa ali na barra, no comercial, na casa de festa. Tinha lá o arborismo, tinha piscina de bola. Piscina de bola é a coisa pior que tem, porque aquelas bolas têm que ser lavadas para não ter bactérias. A altura das bolas tem que ser controlada. Porque uma criança mergulha, dá-te de cabeça. E mais, a criança pequena pode morrer sufocada. Aconteceu se tiver um muita bola, ela fica lá embaixo sufocada, aconteceu ninguém um vê. Caso desse, com altura, a altura tem que ser suficiente para ela não bater com a cabeça, mas não tão alta que ela não fique sufocada. É. Mas é uma piscina de bola. É uma piscina de bola, tem que ter um engenheiro, ele vai lá fazer todos os cálculos. Qual é o peso das crianças que vão entrar aqui? Ah, é 30 quilos, então eu vou fazer um ensaio para fazer o diagnóstico de qual é a altura, a quantidade de bolas que eu vou ter. É isso aí. E chega ao ponto de quando eu vou fiscalizar, eu mando contar o número de bolas. Por favor, de contar as bolas. É para isso que serve o laudo técnico, exatamente. Né? Circunstanciado. Isso. E informar o operador. O operador do brinquedo. E essa atividade é uma atividade econômica que tem que ser controlada pela prefeitura, inclusive com alvará especial, mesmo para casa de festas. Então, aí a importância da prefeitura no início do processo sistemático de controle dessas atividades que pode causar risco para a segurança urbana. A verdade é que esse negócio do alvará especial já é quase que uma filigrana burocrática administrativa, quando não deveria ser. Porque, na realidade, por exemplo, aquele restaurante self-service aqui na Praça Tiradentes, cujo bujão de gás explodiu... Ele não tinha o alvará... definitivo, ele tinha um alvará que era renovado, aquela coisa, nunca teve um alvará definitivo, usava bujões de gás daqueles grandes que são industriais, aquela coisa, não é para você ter em construção daquele tipo, e não tinha fiscalização. É, porque esse tipo de fiscalização é tributária, os fiscais tributários não têm a menor preocupação com a questão da segurança e com questões técnicas, simplesmente tributária, se vai recolher a taxa ou o tributo previsto, não tem problema para eles. Agora, a Secretaria de Urbanismo, que controla o conjunto do sistema, é que deveria estar controlando também a parte técnica. Luiz, hoje no jornal apareceu que uma empresa distribuidora de gás vai ser multada pela qualidade dos bujões fornecidos, que estão em questionamento. Você imagina esse caso do Filé Carioca, que uma fornecedora de gás levava os bujões lá no subsolo e fazia a instalação. Então, a responsabilidade é do restaurante, mas do fornecedor também. Porque a gente não tem braços e pernas e olhos para fiscalizar 4 milhões e 500 mil. Ele fechar o subsolo. O fornecedor tinha que chegar lá e falar: eu não instalo bujão de 45 quilos no subsolo, que a lei não me permite isso. E dizer: eu só faço uma instalação externa ventilada, ou eu não vendo. Não, ele, como disse aqui o Canajé, para vender o bujão, ele chegava lá e entregava lá os bujões. Esse, de 45 no subsolo. Essa é a questão que eu acho que é o pano de fundo de todas as... Aí o bombeiro que depois é o culpado de tudo. Como é que o CREA e o bombeiro deixaram... O bombeiro tem que apagar incêndio. Apagar fogo. Só ator escondido, né? Mas aí, isso aí, o nosso pano de fundo em todas as conversas aqui, a grande maioria das conversas do Tema Livre, é essa questão do exercício da cidadania. Dessa cidadania adquirida... passo a passo, né, golpe a golpe, é uma coisa difícil de você construir uma cidadania, porque você precisa de nação e esse conceito, é tudo muito etéreo no Brasil. E isso é uma dessas coisas, quer dizer, a pessoa vende o negócio sem ter responsabilidade civil sobre onde ela vai botar aquilo ali, quando deveria ter. Ela deveria ser presa, explodiu o bujão, ela deveria ser presa. E não o dono do restaurante, que ele não é obrigado, ele é dono de restaurante. Se tiver barata na comida, o dono do restaurante tem que responder. Agora, o bujão de gás, ele não tem que saber disso aí. Mas no final das contas, vai acabar tudo no bombeiro. Eu vou falar uma coisa. Quando a gente fala às vezes prefeitura, a gente se reporta muito, lembra a prefeitura do Rio. E até da Botkiss de tudo, as coisas aconteceram no interior. Então a gente não pode falar prefeitura, tem que falar as prefeituras em modo geral. Porque muita coisa, às vezes, aqui no Rio, é um local até que cobra, se for um pontual do negócio, mas geralmente é um local que cobra muito o alvará do Corpo de Bombeiros, como outras prefeituras. Como outras também fazem o alvará sem o mínimo, sem bombeiro, nem ter nada. Então, às vezes, o do interior, às vezes, é muito mais crítico que do da cidade. O próprio doutor Xerique citou aqui, né, o órgão, que não existe menor. Um órgão, né, competente para... Aqui no Rio a gente tem a gerência mecânica que vê para dentro. Só no município do Rio. E a decisão, a normativa 52 do CREA, diz que a prefeitura tem que ter um órgão competente para fiscalizar aquilo ali. Pois é, isso aí que o Canajé falou, eu acho que é de uma gravidade. Como é que extingue um órgão? Não é? Quer dizer, quando você está justamente nesse processo de aquisição de cidadania, de construção de cidadania, você extingue um órgão que tem a ver exatamente com o exercício dessa cidadania. Estranho isso, né? Que órgão? Na verdade, a Secretaria de Urbanismo da Prefeitura do Rio não tem fiscalização de rua. Transfere para o responsável técnico para uma construção, que é genérico, né? A responsabilidade pela sua execução, né? E a prefeitura então lava as mãos da fiscalização. E é tanto na fiscalização urbanística como na fiscalização ambiental, se privilegia muito mais o licenciamento do que a fiscalização. Sim. Praticamente não existe fiscalização. Ainda bem que, no caso da Prefeitura do Rio, existe a fiscalização ambiental, que acaba cobrindo também a fiscalização urbanística. Mas não existe mais, no caso do Rio de Janeiro, sou da época em que, para atuar na Prefeitura do Rio, era preciso chegar lá num cartório da Prefeitura, um livro imenso, onde nós tínhamos uma carteirinha. Todo ano tínhamos que renovar aquela carteira. E acabaram com essa... Para fazer o quê? Essa carteira era o quê? Para atuar na Prefeitura... pedindo licença de projeto e execução de obra. Para dar entrada, para papelada e tal. Era o departamento de registro de profissionais, que acabou. Certo. Hoje, por exemplo, pode um profissional não habilitado pela legislação profissional fazer um projeto que a prefeitura não terá alcance necessário, falta de conhecimento da legislação profissional, para ver se esse profissional tem habilitação. Por exemplo, um tecnólogo de engenharia civil acaba fazendo projeto de arquitetura na prefeitura sem ter habilitação para isso. Sim. Né? Como aconteceu várias vezes. Só que ele é tecnólogo e tem o registro do CREA, então vai lá e vai. Ele teria atribuição para fazer a execução da obra acompanhado por um engenheiro civil. Não um projeto. Não um projeto. Então, essas contradições que acontecem na leitura da legislação também cria problema, e isso que o tenente-coronel aqui chamou a atenção. No caso do Rio de Janeiro, existe esse problema. Imagina, então, no interior do Brasil, onde o número de profissionais na própria prefeitura é muito pequeno, as prefeituras não têm condições para pagar o salário mínimo para um engenheiro, para um arquiteto, e normalmente eles trabalham às vezes até meio expediente, ou vai duas vezes por semana, né? Como acontece em prefeituras aqui que eu conheço, inclusive estive há pouco tempo nomeado durante 45 dias apenas como diretor de urbanismo numa prefeitura, e a secretária de urbanismo que me indicou, ela foi exonerada exatamente porque bateu de frente com o prefeito, né? É uma arquiteta que estava percebendo todos esses problemas numa prefeitura que, a cada dia que passa, se torna mais perigosa. Eu não vou citar o nome agora, mas só para chamar a atenção. Mas é pequena a cidade? É muito pequena, não? É uma cidade pequena, mas está passando por um processo de desenvolvimento industrial muito forte. E a prefeitura não está se capacitando. Não está acompanhando esse. Isso é outra questão, que é uma questão. A gente tem tanta questão aqui que eu já estou preocupado que o tempo está passando. Mas é a questão da segurança urbana, né? Isso aí, no final das contas, desemboca nisso aí, né? Quer dizer, a falta de conversa entre os diversos órgãos. Vou citar mais um caso: a explosão dos tanques de combustível em Caxias. O INEA tinha uma visão, a prefeitura de Caxias tinha uma outra visão. Os controles não estavam coordenados. Não havia um controle sistemático daquela atividade, né? Então, acaba que o empresário de má fé, ele dá uma volta no bombeiro, dá uma volta na prefeitura e vai no vácuo que existe da falta de coordenação entre os diversos órgãos. Até a coisa explodir. Mas eu volto a afirmar. A responsabilidade inicial é sempre das prefeituras, da municipalidade. Um complemento, Luiz. No mundo inteiro existem diversões. No mundo inteiro existem parques. E está muito na moda agora as rodas gigantes. Você vê qualquer grande feira, qualquer grande capital tem uma roda. Mega rodas, né? Mega rodas gigantes. Romântico, né? Brinquedos, carrosséis, então, agora está na moda, voltando os carrosséis. Às vezes, quando eu viajo, eu atrapalho um pouco a minha viagem para poder ficar olhando lá. Você vai fiscalizar, eu sei disso. Eu vou olhar, e tenho até vontade de algumas vezes, já andei algumas vezes. Tá. Por que que essas coisas funcionam bem nesses países? Mas você vai aos parques ali dos Estados Unidos, principalmente de Miami, porque tem um controle muito rigoroso da fabricação do produto, do tempo de vida útil do produto. Infelizmente, a gente aqui no Brasil recebe, às vezes, sucata de parques que foram desativados pelo tempo de vida exatamente, útil. E são importados, vem aqui no Brasil. Ou então fabricantes que não são qualificados resolvem fabricar brinquedos copiando. Ou então os brinquedos que estão vindo, muitos brinquedos agora da China, exatamente, sem qualidade suficiente para que a gente possa autenticar que aqueles brinquedos têm qualidade. Então agora o Inmetro está formando um grupo de trabalho, o CREA está participando desse grupo de trabalho, para que a gente possa aferir a qualidade dos brinquedos importados, aferir a qualidade dos brinquedos fabricados, ou seja, antecedendo o que hoje a gente só faz, que é a montagem, a operação e desmontagem. Execução, então, a gente precisa atuar nesse aspecto também, porque o que vai garantir a nossa segurança dos usuários é a qualidade do produto. Isso aí que você está falando é prevenção. Isso. Quer dizer, e já correndo atrás, é uma prevenção correndo atrás da importação que já existe. Entendeu? Nós estamos terminando aqui, eu queria passar a palavra para os dois bombeiros aqui para dirigir uma mensagem especial aos usuários, às pessoas, às famílias que vão aos parques, que principalmente esse pessoal da periferia, o pessoal mais carente. Como é que vocês enfatizem essas informações que vocês deram aí? Primeiramente, vamos dizer o site aqui que tinha pedido no início. Exatamente. Mas nosso site www.dgdp, Diretoria Geral de Diversões Públicas, cbmerge, Corpo de Bombeiro no Estado do Rio de Janeiro, .rj.gov.br. Cara, é muito grande isso. Aí começa o começo. Não, é fácil, é fácil. É. Entra no Google. No Google. No Google, é só isso aí. Digita Diversões Públicas RJ. Já vai direto. Vai cair lá. Oscarone, você. O cara ia ter que fazer. Pagar uma taxa de banco. De produção, muito inteligente, entendeu? Eu sou civil, eu sou mais burrinho. Então, eu passei isso aí. Eu queria deixar um recado para a população fluminense, principalmente essa mais carente, tá? Passou lá, viu o parque sendo montado, ou então está frequentando o parque, está em dúvida se tem documentação ou não, liga para o juiz de denúncia. Denuncia. Denúncia. Denuncia, porque o Corpo de Bombeiros vai ao local e vai fazer o trabalho dele. E eu iria até um pouquinho adiante, mesmo que seja um nome conhecido e que esteja anunciando na televisão, não, se você está vendo montado, liga e avisa, olha, estão montando aqui, vocês estão sabendo? Isso. Não é isso? Agora é para vocês encerrarem. Xerique, você. É, exatamente, esse é o grande recado. A parceria da população, dos usuários com os órgãos responsáveis pela fiscalização é muito importante. E lembrar também aos pais e às próprias crianças os cuidados que devem tomar. Sempre a imprensa me pergunta o que um pai deve tomar de cuidado quando levar seu filho no parque. Primeira coisa, ele se tornar um fiscal do CREA, ele se tornar um representante do Corpo de Bombeiro. Ir lá e fazer aquela inspeção, dar aquela olhada. Se ele perceber que o brinquedo não é seguro, não só não deixe o filho usar o brinquedo, como denuncia agora, como o coronel Rafael está falando, denuncia o Corpo de Bombeiro, denuncia a Defesa Civil, denuncia a Prefeitura, porque ele está protegendo não só a família dele, mas toda a sociedade. Canajé. Olha, é para completar então essas indicações para a população, uma maneira simples de verificar se uma instalação está sendo iniciada legalmente é verificar se tem uma placa ou se tem, perguntar quem é o responsável técnico, se existe uma anotação de responsabilidade técnica. Isso é fácil, qualquer pessoa pode pedir para verificar, primeiro, se tem uma placa indicando o responsável técnico, e segundo, se a instalação tem alvará da prefeitura e anotação de responsabilidade técnica no CREA. Ok, eu quero agradecer muito, o Tema Livre está muito agradecido aqui a participação do tenente-coronel Rafael Gonçalves da Silva e do tenente-coronel Paulo Rogério Scarani, do Corpo de Bombeiros aqui do Rio de Janeiro, também do Jacques Xerique, que é o segundo vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia aqui do Rio, CREA, e o Canajé Vilhena, arquiteto urbanista, que acabou sugerindo até involuntariamente essa discussão aqui através do seu post no Facebook. Obrigado. Muito obrigado a vocês pela participação. O Tema Livre fica por aqui. Um grande abraço. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.